a sociedade criou. O veneno do sistema me contaminou. Tô invadindo a sua goma, acesse internet, e-mail Afroex, via satélite, clique, clique, enter. Laboratório www.armasdrogasiode. Vivemos de migalhas, e ao Deus dará. Sem escola, sem emprego, e não aprendemos votar. O rico mais rico, o pobre mais pobre. Um come caviar, o outro só se fode. Ré, vai melhorar, é a esperança da favela. O passado se repete, a mesma novela. É quente, vale a pena ver de novo. Um expert na caneta, opa, meu povo. A imunidade é um trufo desses larápios, Maluf e ACM, Jader Barbalho, etc, etc, etc e tal. Todo mundo quer mamar nessa teta, né, Lalau? Esses dias na TV vi um bico esbravejar. Que quem rouba não tem jeito, tem a índole má. Disse mais que pobreza não é motivo pra roubar. E cada qual tem a sua cruz pra carregar. Vai de embalo nas campanhas anti-violência. Usa uma faixa branca, mas é só a aparência. Menospreza minha raça e só sabe criticar. Depois não peça paz, o bicho pegou. Meu povo, vote em mim, eu tenho a solução. Vote em mim, posso contar com vocês? Mais ou menos assim. Eu tinha uns 9, 10, talvez 11 anos. Desde pivete já bolava meus planos. Sonhava em ter uma mina gostosa pra namorar. Um TA, liquilado e um qualquer pra gastar. Mostrar, esbanjar, sei lá, né, pra firmar. E como todo preto de estilo impressionar. Já faz mó cara, nem me vejo mais assim. A responsa chegou cedo demais pra mim. Aos 15 anos já vivia preocupado, pensando no futuro, no presente e no passado. Quem falhou, pagou, virou finado. Quantos e quantos eu vi ser enterrado. É, desde criança vejo isso funcionar. A indústria do crime criando pra matar, assassinar, sequestrar, traficar, atirar, atirar até descarregar. O sistema age assim, são os modos operantes. Transforma os filhos da pobreza em assaltantes. O plano é eficaz, cada vez mais e mais. Você, vivo ou não, tanto faz. Se orienta, irmão, prove o contrário. Não seja mais um número no sistema carcerário. Estude, trabalhe em você, tenha fé. Ser mais um Zé Ninguém, embaçado, né? É, desde criança vejo isso funcionar. A indústria do crime criando pra matar. Meu povo, vote em mim, eu tenho a solução. Eu prometo acabar com a fome e com o desemprego. Prometo também acabar com a mortalidade infantil e a criminalidade.